dia que eu acordo meio cinza, meio nublado. O peito aperta, a alma pesa, fico ali calado. Tem dia que a tristeza me encontra primeiro, e eu nem sei direito o que fazer o dia inteiro. Mas eu respiro fundo, olho pro céu, mesmo que nublado, ele ainda é fiel. Se a lágrima cai, é só mais uma lição. A vida ensina com o coração. Tem dia que eu acordo triste sem saber o que pensar. Tem dia a felicidade que vem me despertar. Tem dia que eu nem sei por onde caminhar, mas sigo mesmo assim tentando me encontrar. Tem dia que o silêncio fala mais que mil palavras. Tem dia que sorrir parece coisa rara. Mas também tem dia que tudo brilha sem razão. E a alegria me abraça sem pedir permissão. E nesse vai e vem vou entendendo meu lugar. A vida é feita de altos e baixos, é só continuar. Cada manhã eu recomeço uma chance de mudar. Mesmo sem saber, eu escolho tentar. Tem dia que eu acordo triste sem saber o que pensar. Tem dia a felicidade que vem me despertar. Tem dia que eu nem sei por onde caminhar, mas sigo mesmo assim tentando me encontrar. Tem dia de sombra, tem dia de sol, tem dia de luta, tem dia de farol. E mesmo sem rumo eu sigo a canção, pois cada dia é um passo na direção.